nordestino, bota a mão pra cima aí, bota a mão pra cima. Só quem é nordestino, quem é da Bahia, joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima aí, joga a mão pra cima e vem. Oi, pode chegar, que a festa vai começar. Pode chegar, que a festa vai começar. Onde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu quica. Aonde tu desce, aonde tu sobe, aonde tu quica. É pra pular, pra onde você tá? É no baile da gaiola. Ah, pula, desfota, pula. Deixa eu dançar. Só que vem com seus amigos agora, abraça o amigo, abraça. Abraça o amigo aí. Abraça a sua melhor amiga. Abraça a sua família. Abraça os amigos, abraça. É pra pular, hein? Aí, sabe aonde você tá? É no baile da gaiola. Sai do chão. Me solta, porra. Deixa eu dançar. Pode chegar, que a festa vai começar. Aonde tu desce, aonde tu quica, aonde tu sobe. Só quem é baiano joga a mão, sai do chão, galera. Oi, sabe aonde você tá? É